55, decolagem autorizada, pista 90, 120 graus, 5 nós, ajuste 1014. Iniciando 3155. Azul 970, firme o estimado de pouso em Barreiras. O estima 2102, azul 9070. Sente azul 3155, decolado aos 28, chame o controle, frequência 119, décima 8, boa viagem. Muito obrigado, uma boa tarde. Decolado, salvo 1300 pés. Scan 3155, sem contato radar na decolagem, subvio saída salvo 1, transição morte, vai para nível de voo 320. Salvo 1, transição morte, volta 320, 3155. 1097 autorizado, alinhado, Deption 0. Mantendo 0, agora no 097. D2230, solicito desvio à esquerda para evitar formações, proa 300. Terceiro 231, por quanto tempo, por quantas milhas vai necessitar de desvio? Aproximadamente 50 milhas, senhorita. Terceiro 231, 32 mil. Certo. 097, decolagem autorizada, pista 90, 100 graus, 05 nós, ajuste 0014. Apesar de decolagem 90, vou no 097, em cabeça. Corre, batalha 3567, mas espera pronto. 3567, autorizado, alinhar e manter pista 90. Alinhar e mantém, só 3567. Só finalizar, autorizado, faz 1070. Tente desvio, faz 1070. Tente, graças 1070. No 097, decolado ao 31, chame o controle, frequência 119, décima 8, boa viagem. 098, é logo. Controle, 1097. 1097, contato radar na decolagem, subida para o Arbor 1, transição elétrica para o nível 3060. 360, 097. possível voar eletro, por 097. Muito obrigado. Decolagem autorizada, pista 90, 100 graus, 05 nós, ajuste 10 no 4. Descendo a corrida, é o 03567. Oi, Salvador Cordial, 3367 da TAM, ponto de espera da 10, da TAM. 367 da TAM, boa tarde, autorizado alinhar e manter o chão zero. Alguém mantendo zero, tá 3367. Agora 5, prossiga. Na azul do litoral, aproximando de sua cruz, do avião da cruz, indo para Salvador, a 510. Cliente, Guardião 05, controle informa que não recebe o modo Charlie, modo Alfa e modo Charlie. Passando agora a posição em um litoral com o Junta passando. Através de Cicloacu. Frente ao Guardião 05, mantém para o Farada Barra, reparte visão com o campo. Sou 15, chame o controle, frequência 11A, décima 8, boa viagem. 5015, 19, 8, 3567. Baixa, né? 63, 14, ponto de cara da 10, pronto, com o número 3. Gente, Chile 6314, após a rolagem do TAM, autorizado em área e manter o chão zero. Posso estar em manter, 6314. 567, consegui o código que está chamando? Foi modificado nesse instante para 5015, pedido da Torre. 3567, contato com a Havana decolagem, subazia saída Arbor 1, transição elefa para o nível de voltagem mediato. 360, Arbor 1, elefa, 2567. São 3367, decolagem autorizada, pista 90, 090 graus, 05 nós, ajuste 90 no 4. Autorizada, decolagem, 3367. Puxa 92, 10, assembleia de estação, deixa eu ver a chegada para o mês de 1 para nível de voo 050. Eu já vou fazer uma chegada. 3155, eu chamo o centro de Recife 128.35, alterno 123.8. Centro pessoal Recife, muito obrigado, senhorita. Deu uma boa tarde, 315. Controle Salvador, Guardião 05. Através para o Japão, visual com o campo. Guardião 05, chame a torre 18, decimal 95. 2295, grato, Guardião 05. Lado Alfa 36, chame o controle, frequência 119, décima 8, boa viagem. Chamar o controle, até 3367, boa noite. 260-288, é logo. 05, prossiga, torre. No farol de Itapuã, usa algum campo, quando autorizado, direto para o pátio do Gré. Direto, direto, vento 100 graus, 05, 9, guardião 05, ajuste 104. 04, vamos lá, na final, guardião 05. É, o 306, até 3367. com nós, ajuste no 0 no 4. Zero da 10, né? 0 da 3, 1 no 4. 0. Decolado 3-8, chame o controle, frequência 119, décima 8, boa viagem. 19-8, vamos trabalhar a ponta. 05, chame no solo controlado, vento 100 graus, 059. Chamar solo controlado, guardião 05. 340. Serei 340, 6314, pode voar direto para o combo, tá presente? Ou quase bom. Chega, Xenia 3-1-4, autorizado Borda. Borda, 3-1-4, grato. Não teria o nosso plano, Xenia, tá? Teria a sua posição? Borda, Bravo, Oscar, Romeu, Bravo, Alfa. Não tem a nossa visão, não. Então, autorizado código. Código, grato. Considere solo 0 ao 39, frequência livre. Uma boa tarde. Chega para o controle. O já está no regresso para Bolsa, está voando Drone e Tapa. 07, mantendo de voo no 00, Drone de Tapa e reporte melhor descida. Toca lá, unidade de descida 07. Chama o centro de Recife, Controle Salvador, Azul 9070. Azul 9070, precisa. Informe que já é a possibilidade de informar o centro projeto de barreira. Azul 9070, autorizado, chame o centro de Recife 126.85 até 125.45. 126.85, confirma a secundária? 125.45. 126.85, 2545, obrigado, boa tarde. 2231, chame o centro Recife 126.85 até 125.45. Centro Recife 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, passo Paredo 2-2-3-1. Obrigado. Centro Recife 1-2-8-8. Alterna 1-2-3-8. Centro Recife 3-1-4. 1-2-8-3-5, alterna 1-2-3-8. Então 3-3-6-7. 1-2-8-3-5, 1-3-6-7. Ajuste 1-0-1-4. Controle Gol 969, descendo Delta 60, voa. Gol 969, descendo identificação, deixa a chegada bom, fio para 4 mil pés. Ajuste 1-0-1-4. Olha a merda! Estela da 1-0, tá pronto. O 1-2-0 autorizado, a linha de colapso 1-0-0-8-0, grau 5-9. A linha de colapso da 1-0, o 1-2-0.

Boa, 310, passando 200 para formação. Sempre lá. Na 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O link 07 do 04.6, ajuste 10014. Oi, Lopo, tem condições de receptar Lina? Afirmativo. O link 07, autorizado a LS, que seja pista 10, do 04.6, ajuste 10014. É 4.10 e gera proibidura? Afirmo. 07. 207, desce para 2010, ajuste mais 0 no 4. Para, 2010, 2007. É 210 no solo 4, direita, 121 da Colégio. Obrigado, um bom domingo. Postão 03, contato radar, via 5 milhas, sudeste do VR Salvador. Mantenha o nível de voo 110 via IC33. Postão 03, autorizado direto com hoje. Utilizado no lado do Olimpo 07. Olimpo 07, chame a torre 1 no 8 da sua nave. 7895. Salvador, Olimpo 07, estabilizado no localizador, baixada para a área. 07, vento a centena, 39, pouso para o 0, pistão 0. De pouso para o Olimpo 07. Controle 1869, a chance de voar ao Índia Serra? Tá, quase mais. Request esperando por isso voar. Control Ground 022, contact the ground, 121.9. Mas 19, that's a dead ground. Boa noite, meu amado, desce para 2010, ajuste no 0 no 4, autorizado final LSX8 no 0, como está no 0. 2014 está autorizado. Delta 3090, passando a 060, fazendo 50. 3194, desça para 4000 pés, ajuste no 014. 4390, confirma? Afirma, então 3190, 4000 pés, ajuste no 014. 014, 3190. De Vrua esquerda, frequência livre, parte militar, boa tarde. Charlie Hotel, acione identificação. 3190. Isso é para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado, sinal INSX-ray, sistema 0, rota 00. 2000 pés, autorizado INSX-ray, sinal 10, 310. Estabilizado no 89. Estabilizado no 89. 1869, chama torre 18, 295. 295. Boa noite, 69, os autorizados ficam no 0, vento 100 graus, 05 nós, ajuste de altímetro no 014. 1014, livre, pouso 90, voo 869. Quanto você já viu o visual na rota? Afirmativo. Eu vi para o Thiago Hotel, não é tráfego no setor conhecido, a reportar, deixa o critério, reporte a 40 milhas, celebre. Vai ficar descida, montará 04. Qual o limite da descida, senhor? O critério, capitão Vitor Charlie Hotel, vem na praia de boa média. Na tráfego conhecido no setor reportar, reporte a 40 milhas, Salvador. A transaria voa para o Itap, senhorita. O Pedro Hotel está transportando algo do Itap. Afirma, capitão Vitor Charlie Hotel. Obrigado, Tati. Quebrou de fato e descendo o balcão. bom dia, Condor GS 77. Estabilizado, até 3190. Condor GS 77. Salvador, uma boa tarde, TAM 3190 estabilizada. Boa tarde, TAM 3190, continua a aproximação, aguarde pista livre. Gente, TAM 3190. Voo 1869, no solo 05 direito, no 21 décimo 9 só. 219. Boa tarde, TAM 3294. TAM 3294, fazendo identificação. Quero firme com a velocidade que pode manter até Dunas. Como é a posição? Dunas. Até Dunas, frente da 3294, pode manter 329 até o nível 100 e após 2509. Frente da 3894, para sequenciamento, mantenha presente PRO até o limite radial 280 do R Salvador. Da 3894, desça para eles voo 050. Ajuste no 014. Frente, mantenha PRO até o limite radial 280 de Salvador, descendo até 150, confirma 3894. Até 050, mantenha a velocidade que foi informada, ultrapassará um tráfego da alfa Tango 4 e transporta órgãos vitais. Então, tem condições de manter a velocidade? Afirmativo, T32, mais fácil. Esse é o presidente. Posso dar de voo direto, Duna? 060, para 060. Pro 060, TAM 3294. Azul 69 no 9, autorizado, alinhar e manter pichão zero. Alinha e mantém pichão zero, no solo 08, direita, 121, no 19. 319, decolagem autorizada, pista 90, 0800, 039, ajuste 0094. Ele 14, livre da decolagem. Perda para 050. Perda 050, cada avião.

Então, Victor Charlie Hotel, 28 milhas oeste, conferindo oeste, velho, Salvador, nós vamos ligar para a Progidona. A Progidona, montar ao 040, Victor Charlie Hotel. Tráfego superado, submetendo o vídeo, voo 320. 320, 6919. Por favor. Eu estou saindo até o ajuste no 014. Muito obrigado, senhora.

E metal, desce para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final em aliança suíte, está 1-0, forma estabilizada. Forçar ele, estabilizado. Charlie Hotel. Leve 143, essa identificação dessa vez chegada a Bonfi para nível de voo 050. Estabilizando o Victor Charlie Hotel. Agora estamos no Victor Charlie Hotel, chamando de 1-9-5. Gente, muito obrigado pela colaboração. Foi, boa noite, está passando o Victor Charlie Hotel. Estamos no Victor Charlie Hotel, continue a aproximação, número 2 de aproximação. Sim, que a intenção é a 1-7, que é autorizado. Tente reposto para cancelamento. Tá presente, por favor, tá? Sente, Vitor Charo, até o cancelado 219. Libere correção. Inicie curva esquerda para a base pela direita no 7. Reporte final no 7. Reporte aí, final no 7. Vitor Charo, até. Está autorizado prosseguindo o procedimento? 1166, ajuste no 014, autorizado. Sinal ele é 7-8-0, forma estabilizada. Estimativo, então, 2000, informando estabilizado no ILS X-Ray, gol 1166. Gira a base para o final, encontrei baixado e travado. Isso, Tchaletel. Sou Tchaletel, tráfego avistado, autorizado com 17 ventos, 090 graus, 032. Até. Charadel, Solos 23, livrando para o parque da Bahia Tele, de frequência, boa tarde. Boa. 1645, reduza para 2009, tráfego 11 horas, 11 milhas, atrasando o processo de aproximação, mantendo 1800 mais de graça. Ano 645, reduza para 200 mais. Tráfego 11 horas, 10 milhas. Mantendo 3 mil pés rumo este. Bonde 737-800, tráfego que precisa de aproximação, mantendo 1.709 mais de grande speed. Paciente, reduzindo 645. 645, descerá 2 mil pés, ajustando 094, autorizado sinal, e ele é sexo aí, 0, estabilizado. 2 mil pés, chamarão estabilizado, 645. Estabilizado em LF, gol, 1166. 1166, chamarão terminando no 8, desculpa. 285, boa tarde, 1166. 1166, boa tarde. 1166, boa tarde, tráfego avistado, autorizado, pouso 90, vento 090 graus 049. Livre pouso 90, gol 1166.